Olá, olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Antena Web Show. Convosco está Carlos Bonaparte no comando da emissão de sexta-feira, dia 17 de janeiro de 2014. A edição de hoje que vai trazer ao nosso auditório música portuguesa na sua íntegra. Ou seja, só música daqui do nosso país. Só música portuguesa. Vão ser 3 horas de muita música portuguesa. Claro, com muitas novidades. Eu espero, aliás, muitas novidades e também muitas músicas que são, não direi recordações, porque não são assim tão antigas quanto isso, na maior parte dos casos, mas assim são coisas que. Bom, que eu acho que vocês vão gostar. Espero que gostem. Vamos começar a dar sempre músicas bastante recentes. Bem, uma delas até nem é tanto quanto isso, já tem uns bons aninhos. Dancemos no Mundo, a música do Sérgio Godinho. Logo depois, os Clã vão-nos trazer Rompe o Cerco. Esta música é de um álbum que ainda não saiu, vai ser neste ano de 2014, mas a música foi lançada em 2013. Proveitando as azeitonas com Tonto de Ti. E por fim, os Chutes e Pontapés. A música chama-se Tu Também, faz parte do álbum Puro, que foi lançado neste ano de 2014. Ouvintes, deixem-me dizer-vos que a edição de hoje não vai ter qualquer tipo de rubrica, vai ser apenas só de música portuguesa. Vamos tentar que a partir da próxima segunda-feira, para além de uma maior regularidade, exige também mais música portuguesa aqui no nosso Antena Web Show. Estamos no bom caminho, em termos sobretudo de música portuguesa. Vamos esperar que as coisas nesse sentido retomem aquilo que é o desejado, o desejável, o suposto. Vamos à música então, ficamos para já com Dancemos no Mundo, música de Sérgio Godinho. Bom dia! Sem nada, minha namorada é tudo o que eu queira, mas vive para lá da fronteira. Separam-nos cordas, separam-nos credos, e creio que medos e creio que leis nos colam à pele papéis. Tratados acordos são pétalas lodo, fizemos a pista, é bom que se insista. Nascemos no mundo. Eu só queria dançar contigo, sem corpo visível. Dançar com um amigo, se fosse possível. Dois pares de sapatos, levantando pó. Dançar com um amigo só. Por ódio passado, seja maldito, amor favorito não tem importância, se for é da circunstância. Separam-nos crimes, separam-nos cores, a noite é de horrores, quem disse que é lindo, só posto para um dia fim. Sozinho adormeço e teu corpo apareço, fizemos a pista, é bom que se insista. Nascemos no mundo. Eu só queria dançar contigo, sem corpo visível. Dançar com um amigo, se fosse possível. Dois pares de sapatos, levanta do pó. Dançar com um amigo só. Trocar endereços num mundo de acessos, agora sufocas, lugar de supostas trocas. Separam-nos facas, separam-nos fátuas, pai nossos e datas e excomunhões. A conta adicionando paixão. Acenda-se a tê-los na minha rua, fazemos a pista, é bom que se insista, passemos no mundo. Fizemos a pista, descemos no mundo. Eu só queria dançar contigo, sem corpo visível, dançar como amigo, se fosse possível. Dois pares de sapatos, levantando a pó, dançar como amigo só. Dançar como amigo só. Dançar como amigo só. de tantas dificuldades, tô pronto de ti. Só de me lembrar. Oh, como daquela vez na escola, no recreio a cheirar cola, fico tonto, zonzo assim só de me lembrar. E agora quem me diz onde é o norte? Fui tonto em tentar a sorte com quem não tem dó de mim. Tento há tanto tempo que ando tão tô ponto de ti. Tanto tempo que ando tão do ponto de ti. minutos e pontapés com este. Com este. Tu também. Antes ficamos com músicas dos Azeitonas, Tom de Ti, Clã, Rompo o Cerco e Sérgio Godinho, Dancemos no Mundo. Agora vamos ficar com Movimento, o tema chama-se Perto. Vamos ouvir esta melodia já de seguida, juntando a esta também outras três: as Reletes, o Paquete do Amor, Pedro Abrinhosa com Camané para os Braços da Minha Mãe e os Beat Shakes com Stay Home. É como se chama esta música, que vai fechar então a segunda sequência do nosso programa, que dá pelo nome de Antenove Show, exatamente. Vamos à música então, ficamos com estes quatro temas, músicas novas que vão continuar a tocar aqui pelo nosso Antenove Show, neste caso com os Movimento, e o tema chama-se Perto. Passando o verão inteiro no requinte de um vapor. corda, só magia, romance e fantasia. Bem-vindos ao paquete do amor. Zarpamos tchau Lisboa, tendo o céu azul à proa, rumando às mais exóticas paragens. E há lindas marinheiras, as marujas hospedeiras, elegantes ciceronas da viagem. Escalamos em Nassau, Margarita e Curaçao, Havana, Punta Cana e Cumaná. Cruzeiro magnífico, do Atlântico ao Pacífico, para lá do tal canal do Panamá. Bem-vindos ao cruzeiro no paquete do amor, passando para o inteiro no requinte de um vapor. Agora só magia, romance e fantasia. Bem-vindos ao paquete do amor. Vermute e canapés na piscina do convés, namoro à luz do dia em alto mar. E à noite nos salões, entre os champanhes, camarões, há papelinhos atrevidos a rodar. Orquestra em dia brada, atiça ao bar de madrugada, com tango, arrumo, lindo e hop e foxtrot. E os pais enamorados a ferver apaixonados, vão acabar a dança ao camarote. Bem-vindos ao cruzeiro no paquete do amor, passando o prão inteiro no requinte de um vapor, para dar a volta ao mundo, o mar azul em fundo. Bem-vindos ao paquete do amor. Em cada escala emoção, em cada ilha um vulcão, em cada porto um amor, no jet mar da paixão. Senhores passageiros, foi um prazer viajar na vossa companhia. Esperemos que este cruzeiro tenha sido de vosso agrado. E já sabem, aqui, quem entra sozinho, vai sempre acompanhado. Obrigado e esperamos encontrá-los em breve a bordo de um dos nossos navios. Já de volta a Portugal e à vidinha mais banal, são tantas as memórias para guardar. Da viagem, dos amores, da vertigem, dos calores e das vozes das marujas a cantar. Bem-vindos ao cruzeiro no paquete do amor, passando o prão inteiro no requinte de um vapor. A bordo é só magia, romance e fantasia. Bem-vindos ao paquete, bem-vindos ao paquete, bem-vindos ao paquete do amor. Canal 1. Cheguei ao fundo da estrada, duas léguas de nada. Não sei que força me mantém. É tão cinzenta a Alemanha, é saudade tamanha, e o verão nunca mais vem. Quero ir para casa, embarcar num golpe de asa, pisar a terra em brasa, que a noite já aí vem. Quero voltar para os braços da minha mãe. Quero voltar para os braços da minha mãe. Trouxe um pouco de terra, cheira a pinheiro e a serra. Foram pombas no beirão. Fiz 20 anos no chão, na noite de Amsterdão. Comprei amor pelo jornal. Quero ir

Nesta edição depois dos Beat Shakes, para trás ficaram também Pedro Brunhosa e com Camané nos braços da minha mãe, Royal Edge com o Paquete do Amor e Movimento com Perto. Vamos agora mudar de estilo numa edição que não vai ter intervalo. Vai ser apenas e só dedicada à música portuguesa. Gabriel vai-nos trazer Sou Pescador, uma música interessante, bem, que eu espero que gostem, a animação da música portuguesa. Gabriel com O Pescador, ou aliás, Sou Pescador. Logo depois, Dário com É Tarde Demais. As Sete Saias com Ai Amor. E Nelo Silva com Tira a Mão Daí. Ah, pois é, uma música muito engraçada esta que nós vamos aqui conferir, de um cantor que já tinha saudades de escutar. Esta música já tem um tempinho também. Mas, enfim, fará parte desta edição do nosso Internet Show. Espero que gostem. Vamos à música, iniciando, como já fui dizendo, com Gabriel e Sou Pescador. Bem, malta, agora sou pescador. Quem peixe procura, peixe acha. Sou pescador, é a minha profissão. E sei de cor as manhas do ofício. Pesco no rio, no lago e até no mar. Nada resiste ao meu isco, tarde ou cedo vão pegar. Já vi de tudo em tantos anos a pescar. Até sereias bem bonitas de encantar. Nunca desisto em qualquer situação. Acredito no ditado, volto sempre a tentar. Quem muito procura sempre peixe acha. Peixe acha, peixe acha. Sou bom pescador e não desisto não. Quem muito procura sempre peixe acha. Quem muito procura sempre peixe acha. Peixe acha, peixe acha. Sou bom pescador e não desisto não. Quem muito procura sempre peixe acha. Bela truta. Se vou para o mar, lanço a rede à faneca. Seja de dia ou de noite, tanto faz. O que eu pesco é para comer, vale sempre a pena à espera. Já vi de tudo em tantos anos a pescar. Até sereias bem bonitas de encantar. Nunca desisto em qualquer situação. Acredito no ditado, volto sempre a tentar. Quem muito procura sempre peixe acha. Peixe acha, peixe acha. Sou bom pescador e não desisto não. Quem muito procura sempre peixe acha. Quem muito procura sempre peixe acha. Peixe acha, peixe acha. Sou bom pescador e não desisto não. Quem muito procura sempre peixe acha. Ora bem, peixes há muitos. Estão bem misturados com a água, mas eu nunca desisto. Quem muito procura amamos, como nos entregamos. A lua sabe, as estrelas brilharam só para nós, ouviram de viva voz as juras de amor, as juras que sempre vão ficar. Mas se eu quisesse não podia atrás voltar. É tarde demais para meu coração esquecer, para meu coração não morrer de saudade de amor por ti. É tarde demais para meu coração dizer não, para meu coração não ter paixão. É tarde demais. Na web, canal 1. Ai amor, sem ti eu não sei viver, sem ti eu não sei viver e nos teus braços quero me perder. Se os teus olhos são duas rosas, meu amor é um jardim. Tua boca um amor perfeito que eu quero somente para mim. Tua boca um amor perfeito que eu quero somente para mim. Se os teus olhos são dois peixinhos, meu amor é um imenso mar. Tua boca onda perfeita onde eu quero me banhar. Tua boca onda perfeita onde eu quero me banhar. Ai amor, ai amor, sem ti eu não sei viver. Tua boca é o céu que aquece o meu coração. Tua boca é o céu que aquece o meu coração. Se os teus olhos são janelinhas, meu amor é uma casinha. Tua boca é o conforto da tua alma e da minha. Tua boca é o conforto da tua alma e da minha. Ai amor, ai amor, sem ti eu não sei viver. Thank you. essa mulher, que ela já tem dono, arranja outra se quiseres. Se tens amor à vida, de fininho dá o pé. Tira a mão daí, tira a mão dessa mulher. Tira a mão daí, tira a mão dessa mulher, que ela já tem dono, arranja outra se quiseres. Se tens amor à vida, de fininho dá o pé. Tira a mão daí, tira a mão dessa mulher. Mulher que já tem dono é um perigo, sai de perto. É melhor ficares esperto se não quiseres confusão. Ter os dias contados, dar bons dias ao São Pedro. Se disseres que não tens medo, eu não acredito não. Tira a mão daí, tira a mão dessa mulher, que ela já tem dono, arranja outra se quiseres. Se tens amor à vida, de fininho dá ao pé. Tira a mão daí, tira a mão dessa mulher. Mexer com mulher dos outros é apanhar por querer. É pedir para morrer, é conduzir em contramão. É arranjar confusão, é querer cair no poço. É corda no pescoço, passaporte para o caixão. Tira a mão daí, tira a mão dessa mulher, que ela já tem dono, arranja outra se quiseres. Se tens amor à vida, de fininho dá ao pé. Tira a mão daí, tira a mão dessa mulher. Mulher que já tem dono é um perigo, sai de perto. É melhor ficares esperto se não quiseres confusão. Ter os dias contados, dar bons dias ao São Pedro. Se disseres que não tens medo, eu não acredito não. Tira a mão daí, tira a mão dessa mulher, que ela já tem dono, arranja outra se quiseres. Se tens amor à vida, de fininho dá ao pé. Tira a mão daí, tira a mão dessa mulher. Mexer com mulher dos outros é apanhar por querer. É pedir para morrer, é conduzir em contramão. É arranjar confusão, é querer cair no poço. É corda no pescoço, passaporte para o caixão. Tira a mão daí, tira a mão dessa mulher, que ela já tem dono, arranja outra se quiseres. Se tens amor à vida, de fininho dá ao pé. Tira a mão daí, tira a mão dessa mulher. Tira a mão daí, tira a mão dessa mulher, que ela já tem dono, arranja outra se quiseres. Tens amor à vida, de fininho dá ao pé. Tira a mão daí, tira a mão dessa mulher. De volta à vitória depois de Nelo Silva com Tira a Mão Daí. Mas é, malandros, malandros. Andam a começar a melhor alheia, não é? Depois está nisto. É aquilo que diz este senhor muito bem. Se tens amor à vida, fininho dá ao pé, porque realmente. Quem tem meios, não é? Quem tem meios, depois é aquela machatice. Dar os bons dias a São Pedro, essa é que parte tudo. Vamos seguindo com Não Tenhas Pena de Mim, a voz de Simão Muniz, do álbum 2005. Ainda por vir também Só Senti Solidão, na voz de Jorge Ferreira, e Bandalusa com Maria Tchá-Tchá-Tchá. São as próximas três que vamos conferir nesta edição do nosso programa, que dá pelo nome de Antena Web Show. Sexta-feira, dia 17 de janeiro de 2014. Eu sou Carlos Bonaparte e é pois com muito prazer que estou então convosco nesta edição do nosso Antena Web Show aqui no canal. Vamos à música, seguimos então com Não Tenhas Espera de Mim, na voz de Simão Muniz. Preciso ouvir. Não tenhas pena de mim. Diz que vieste

Maria, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Estás querendo o endereço da Maria, tchá, tchá, tchá. Maria, tchá, tchá, tchá, os Bandalusa. Para trás ficou o Jorge Ferreira com Só Sentido Solidão e antes também Simão Muniz com Não Tenhas Pena de Mim. Seguimos com Diana Rodrigues e o tema Sou Eu. Logo depois vamos ficar com o Smack És Quem O Seduz. Aliás, eu em princípio tinha feito aqui alguma asneira. Pois é que eu entrei antes do tempo. Agora vamos ficar com a Diana Rodrigues. Certo, e daqui a pouco vamos retomar a normalidade aqui das coisas. Diana Rodrigues com Sou Eu. É a próxima música que nós vamos aqui ouvir, devido a um erro da minha parte. Porque só anunciei três músicas e eram para ser quatro, portanto uma vai tocar agora. Diana Rodrigues com Sou Eu e depois então retomamos aqui a sequência. Vamos à música! És um poeta ou um sonhador. Dizes que não vês quem te ame, nem quem suspire quando te chame. Falas comigo e dizes que não vale a pena, que no palco da vida é fraca a tua cena. Mas basta tu olhares ao teu redor e ver que cada pedaço de ti sai de cor, pois sou eu. Diana Rodrigues com Sou Eu. Vamos então seguir nesta nossa edição de 17 de janeiro do ano 2014. Vamos seguir nesta edição do nosso programa Smack com És Quem Me Seduz, Susana Félix com Bem-vindo, Fingertips com Let's Share e Dentinho com Ser Positivo. São realmente quatro músicas interessantíssimas, e atenção, porque destas quatro, todas elas Todas elas não. A de Ventinho, não. Agora, dos Smack, Susana Félix, Finger Tips, são de nomes que já passaram pelo programa Tempo de Antena, da Antena Web. Pois muito bem, e essas são as próximas quatro que vamos ouvir, espero que gostem. É pois com muito gosto que eu, Carlos Bonaparte, estou com vocês aqui no canal 1 da Antena Web. Bem-vindos, ou continuem connosco nesta edição do nosso Antena Web Show. Para ouvir então agora, Smack com És Quem Me Seduz. Tentei, mas não consigo ser apenas teu amigo. Baby, tudo que eu fiz para ficares comigo. Nunca pensei vir a estar sozinho. Tentei, mas não consegui. Dei passos bem largos para chegar a ti. És tu que eu quero, já me convenci. Vou lutar até ao fim para ter-te. Em qualquer lugar, seja terra ou mar, estás em cada raio. together the next day. Cantar, oh na na na na na. Se agora é hora de acreditar que outrora faziam de tudo para te desacreditar, que era possível seres quem és, mas a força do interior fez mudar as marés. Quando tinhas pensado que tudo tinha acabado, levantaste a cabeça, esqueceste o passado que te trazia memórias que não querias recordar, até que deixaste o amor na tua vida entrar. De regresso, ouvintes, e nesta edição há pouco vimos os Bandalusa com Maria Tchá Tchá Tchá. Mas uma das coisas que caracterizou este projeto foi a carreira a solo, sempre, do cantor Paulo Ribeiro. Pois é, vamos conferir nesta edição uma melodia recente do álbum que lançou, chamado Meu Presente És Tu. O cantor Paulo Ribeiro apresenta-nos então este single e far-se-á acompanhar de outros artistas de luxo nesta edição, nesta sequência musical. Por exemplo, Pedro Moutinho com A Rua da Esperança, mais um grande tema nesta edição do nosso programa. Os Pontos Negros, Eu Mais Eu Igual Ninguém, e logo depois a música dos Rapariga Elétrica, chama-se Tal e Qual. Daqui a pouco vamos ficar com mais 4 temas, para já esta sequência musical de luxo. Já agora deixe-me dizer o seguinte: fique atento porque brevemente a Antena vai regressar com um programa diário de fado. Para já, vamos à música, não com o Pedro Montinho, mas sim com o Paulo Ribeiro, Meu Presente És Tu. Vamos à música então. Até já! Fecho os olhos e fico imaginando como fui deixar fugir das minhas mãos o amor que eu tanto quis, que sempre sonhei, que roubou o meu mundo. E agora, o que vai ser de mim? Não quero pensar como vai ser. Um dia dos namorados, o que é que eu vou fazer? Se tu estás longe de mim, vou ficar aqui sozinho, com vontade de te ter. Meu aniversário, com quem é que eu vou passar? Se o meu melhor presente é estares presente para a gente comemorar. Ah, não quero mais tristeza, eu quero ser feliz agora. Saudade e a solidão que fiquem da porta. Enfim, é, existe sempre uma chance para recomeçar. E o amor pulsa nos nossos corações e faz a gente lembrar o que eu mais desejo. Se o meu melhor presente é estares presente para a gente comemorar. certeza que o amor não tem fim. A Rua da Esperança tem ar de bom dia, e ninguém diria ao nela passar que à noite na rua a lua vadia vai roubar a esperança, a luz do luar. São casas com rendinhas e vasinhos a espreitar. Aqui toda a janela nos faz lembrar o lugar aonde a esperança nasce, onde a presença dela inunda toda a rua até fazer inveja à lua. A Rua da Esperança tem ar de bom dia, e ninguém diria ao nela passar que à noite na rua a lua vadia vai roubar a esperança, a luz do luar. Paredes, escadinhas, cada pedra um desejo, um foto de alegria, sem paixões em cortejo. E é talvez no desgosto que se entende melhor o fado desta esperança que aqui tem um tom maior. Abrir de uma porta e a luz numa janela são coisas que esta rua sabe trazer dentro dela. E que ao ver nos comove, nos prende e nos seduz. Que até mesmo chorando o choro em esperança se traduz. A Rua da Esperança tem ar de bom dia, e ninguém diria ao nela passar que à noite na rua a lua vadia vai roubar a esperança, a luz do luar. Da esperança tem ar de bom dia, e ninguém diria ao nela passar que à noite na rua a lua vadia vai roubar a esperança, a luz do luar. Vai roubar a esperança, a luz do luar. Torne o seu dia mais agradável graças à companhia do Canal 1. Depois desta musiquinha bonita dos Rapariga Elétrica, chamada Tal e Qual. Vamos agora ficar com mais música, agora romântica, música romântica, na voz de Marco Paulo, Não Me Dou Por Vencido. Ainda para ouvir também a voz de Leandro, com o tema Diz-me Onde É Que Eu Errei, e Miguel e André, com Tudo O Que Eu Preciso. Esta sequência musical acaba com Se Queres Voltar. A música é do cantor Sérgio Rossi. Daqui a pouco as despedidas desta edição do nosso programa, que dá pelo nome de Antena Web Show e que vai para o ar aqui no Canal 1 por volta das 10 da manhã, sempre até às 13 horas. Vamos à música, ouvintes, ficamos com estes 4 temas. Começamos com Não Me Dou Por Vencido, na voz de Marco Paulo. Sou como um menino dormindo que se pode despertar com apenas um ruído. Quando menos esperares, quando menos imaginares, sei que um dia não aguento e vou olhar para ti. Irei dizer-te ao ouvido, vais-te rir e vais achar que sou um louco atrevido. Pois não sabes há quanto tempo em meus sonhos tens vivido, nem suspeitas quando eu te chamo. Eu não me dou por vencido, eu quero o mundo contigo. Juro que vale a pena esperar e esperar e esperar um suspiro. Quero o sinal do destino. Não me canso, não me rendo, não me dou por vencido. Tenho comigo uma flor para dar quando encontrar uma mulher que me queira e receba o seu perfume e me traga a primavera e me ensine o que não aprendi nesta vida, que brilha

tão diferentes de outros tempos. Posso amar, mas a vida me ensinou que é melhor ter esta dor que voltar a sofrer o mesmo. Se queres voltar, sem amor não vale a pena. Só se for para ficar, se vieres para chorar, prefiro que não venhas. Se queres voltar, coração não te diz nada, só te implora que não partas outra vez se queres voltar. E não te surpreendas se o teu anjo já morreu. Sou um reflexo apenas que ficou do teu adeus, que ficou do teu adeus. Se queres voltar, sem amor não vale a pena. Só se for para ficar, se vieres para chorar, prefiro que te implora que não partas outra vez. Se queres voltar, se queres voltar, sem amor não vale a pena. Só se for para ficar, se vieres para chorar, prefiro que não venhas. Se queres voltar, coração não te diz nada, só te implora que não partas outra vez se queres voltar. Aqui está Sérgio Rossi com Se Queres Voltar. Para trás ficaram as músicas bonitas de Miguel de André, por exemplo, com a música Tudo o que eu preciso, antes Leandro, Onde é que eu errei? Aliás, diz-me Onde é que eu errei, e antes também a voz de Marco Paulo, interpretando Não Me Dou Por Vencido. A última sequência do nosso programa vai fechar com um tema, vai abrir, aliás, com um tema muito especial dos Metamorfose. Chama-se música Metamorfose também. E é precisamente sobre o grupo que estes senhores falam. Já passaram aqui pela Rádio Antena Web. E, aliás, a entrevista é audível nessa edição, nessa música. O EP do grupo está disponível para free download no Bandcamp da banda, da Subway Records. Vamos ficar com este tema, Metamorfose. Ouve-se aqui a minha voz e tudo. Isto é uma categoria. Realmente é uma categoria. Obrigado a todos aqueles que fazem parte da Subway Records, e que realmente têm então esta excelente sonoridade e que colocaram aqui a Antena Web, não é? Na entrevista. Ora, aliás, na entrevista, colocaram aqui a entrevista da Antena Web na música. Metamorfose com Metamorfose, também DLG com Suspeito e Versos Conectados. Já agora esta música, também, aliás, eles também passaram recentemente pelo programa Eclipse Total. E vamos acabar com, aliás, vamos seguir com Marisa Mota e Eu Avisei, acabando com Mário Moita e o tema Moura Encantada. São as próximas quatro que vamos conferir, próximas e últimas quatro que vamos conferir nesta edição do nosso programa. Aos ouvintes, desejo a continuação de uma ótima tarde. Já de seguida chega Caminho Santo com o pastor Lincoln Galvão. Fique bem ouvinte, tenha então uma boa tarde e até à próxima segunda. Bom fim de semana! Hoje em dia, nem todas as músicas que são lançadas, as pessoas ouvirem, têm uma mensagem assim, relativa e bem significativa. Nós tentamos explorar isso ao máximo. Os grupos conceituais, vamos chamar assim, acabam por limitar o mínimo e temos instrumentais do género. Passam alguma mensagem às vezes, mas temos instrumentais limitados. No caso dos Metamorfose, isso não acontece. Eu realmente fico surpreendido com a parte instrumental, porque é aquilo que ele vai passar, mas não é à espera. Temos uma bocada diferente, não no sentido de ser melhores ou piores, mas no sentido de sermos diferentes e estamos a trazer algo de novo. Eles são hoje Metamorfose. só não brilha o acaso. Melodia, moda, espaço, universo, estrelas, cometas no mesmo compasso. No beat, jazz, no beat, jazz, no beat, tens a tese, harmonia subversiva que em Braga floresce, cresce a praga que prega. Para, não espera, lidera a saga que sangra suor, pela atmosfera, berra, cultura, quimera, fera dos versos, escondidos com flex, indivíduos ilegalmente esculpidos, transmutação da ação. No estado fundamental, o ideal é ser real, achar a pedra filosofal, mudança na balança, cresce mais valor a cor, vi mais sabor, amor, desta ao prazer, nota 20, fim espelhada em mim. Histórias, memórias, enfim, mestre de glórias e vitórias em poemas, enfim, paixão sem ilusão, acredita, não há coração que minta, já alquimia, não há escrita mais bonita do caminho. Somos nós, a força deste movimento. Nós, temos o rap em nossa posse. Bros, na arte do conhecimento, unidos por uma causa. Somos metamorfose, somos nós, na força deste movimento. Nós, temos o rap em nossa posse. Bros, na arte do conhecimento, unidos por uma causa. Somos metamorfose, somos um só, desde o primeiro som. Se pode com quem se pode pôr a confiança e dispor o que nos faz pro. Da relação que veio dar a força, levei até o cimo do sétimo céu, onde fico e sento no meu assento honorífico, a espera que se faça convite e fora de casa. Já se viu o gênio que saiu daqui, saiu o sinal da criação, na fala ninguém fazia, faz-te meu fado. Longe, cá longe daqui, não se vê-se nas falácias, na fala, falo sem falhas na frase. Não possuo cifra, cada sílaba com a sua sina, sinal de mistria em demasia na escrita. Tentei e consegui trazer aqui um rap complexo, levei a ser um desafio sincero, não deixo de ser. Sem ter o que eu quero, não desisto, sempre estive cá a fazer o que não é feito cá na cita. Somos nós, a força deste movimento. Nós, temos o rap em nossa posse. Bros, na arte do conhecimento, unidos por uma causa. Somos metamorfose, somos nós, a força deste movimento. Nós, temos o rap em nossa posse. Bros, na arte do conhecimento, unidos por uma causa. Somos metamorfose. Eu trago sete vidas, sete dias fedidas. Não te rias numa sete batidas sentidas. Big Fat, rimas do rap, tinhas o teste numa tese de quem desce linhas. T-Rex, faminto, baseado no complexo. Verso distinto e igual ao reflexo. Contraverso, mito, confesso no fundo. No sentido inverso deste novo mundo. Procuro aprender lições numa crise sem ambições. Demónios interiores no estado clandestino, voando mais alto nas pegadas do destino. Escolhendo o caminho forte no hip hop, caminhando neste bloco uniforme. No spot onde se pode evoluir com uma posse. Quase um medo vivo sem metamorfose. Somos nós, a força deste movimento. Nós, temos o rap em nossa posse. Bros, na arte do conhecimento, unidos por uma causa. Somos metamorfose, somos nós, a força deste movimento. Nós, temos o rap em nossa posse. Bros, na arte do conhecimento, unidos por uma causa. Somos metamorfose. E entro no centro das atenções, eu entro dentro dos corações. Eu tenho o alento das multidões. Nós somos 100% nos tempos de hoje. Os tempos mudaram, voaram, passaram ao lado. Nós estamos, tentamos, nós estamos no mesmo barco. Nós lançamos, rimamos, deixamos o nosso marco. Criamos, pensamos, deixamos o nosso obrigado. Plácido dicionário com que lá visionário. Sou mais um missionário, habitamos no parque jurado. Consegue estas pisadas. As nossas pegadas foram deixadas marcadas, corrosivas como o ácido nesta cidade. Que nos vê nascer na sociedade, que nos vê vencer, porque juntos somos Braga. Somos Braga, sempre Braga. Metamorfose é Braga. A união que tornou muito mais forte dos projetos já a solo. Grupo Metamorfose, o nome que a mim me chamou muita atenção pelo género dos Metamorfoses, acaba por ser muito, muito singular. Colocamos as nossas ideias de uma forma mais metafórica e abstrata, digamos assim. O nome Metamorfose vem mesmo por aí, não é? Essa transformação. Nós já estamos aqui a maior parte, uns já há 4 anos, outros já há 6, já há 7, connosco, que são capazes de ouvir 3, 4 vezes o som e estar a descobrir uma coisa nova que não sabiam antes. Isso para ver muitos, muitos mais, para mim, que vejam os Metamorfose, esta diferença, esta unicidade no sentido de serem únicos, seria de ir muito além do que está, que é habitual visto no hip hop. É isso aí. Não podes parar, se tens um sonho então luta para realizar. Eu tô rimando e detonando ao pé da letra, e escrevendo e anotando tudo na minha caderneta. Nada me passa, escrevo tudo que penso, desde histórias de love até momentos intensos. E a arte do hip hop domina aquilo que sou. Eu posso até não ter jeito, mas sou um sonhador. Sonhar é tudo que me resta quando tudo se for. E a alegria de poder sonhar acaba com a minha dor. Escrevo rima sem pensar, escrevo aqui, ali e acolá. Eu vou matando o tempo para ele não me matar. O tempo é meu inimigo, mas não dá para recuar. Eu só olho para trás para recordar e melhorar. O passado não me interessa, no presente eu vou andar. O futuro me espera, estou a caminho de lá. Eu tenho vários sonhos que preciso realizar, e se não der, não importa, o importante é lutar. Já estou feliz e satisfeito por ter chegado cá. estou aqui, estou de pé, isso é que interessa. Mantenho sempre a calma, relaxo, não tenho pressa. O impossível é apenas uma mera palavra usada para ter medo, não tá, mas eu já não temo nada. Hey, Daniel, o teu som me motivou. Tuas palavras são tão fortes que me incentivou. Lembro daquele concerto na academia contigo. Eu estava desmotivado, mas tu me deste um motivo. Disseste, bro, calma, relaxa. Eu também estou nervoso, mas é normal, isso passa. E no palco detonamos, demos nosso melhor. O público era nosso e a emoção uma só. DLJ conexão na faixa, saiu suspeito. Foi o melhor concerto. É isso aí, tu não podes parar. Se tens um sonho, então luta para realizar. É isso aí, tu não podes parar. Se tens um sonho, então luta para realizar. Sou poeta. Não, eu sou um sonhador a trabalhar para chegar a realizador. Põe-me a cor que quiseres, pinta-me como sabes, como for, não interferes no meu sonho, nem que acabes com a motivação toda. Eu grito que se foda, que morra a gente toda, nem que Deus te acoda. Põe-me a corda num pescoço, liri, olha o meu esforço para sair, para lutar, porque parar eu não posso. Põe-me a voz juntamente com a vontade de gritar. Eu peço um coche independente da vontade de ficar. E eu sei lá, quero rimar, sinto-me abençoado. Eu o que eu faço bem até posso estar enganado. Escrevo fado sem destino para estar orientado. Estás ao meu lado com o afino e o bem focado. Só caminho que a luta me espera. Não estou sozinho, faço parte da nova era. Senta a fera que te impera e coopera comigo. Estou a falar para o Mike para ver se ele acelera comigo. Estou a falar para ti para te abrir os olhos, meu amigo. Para tu seguir sem parares da forma que eu sigo. Senta a palavra de honra que te honra com respeito. Feito crente que a palavra porra só te ocorra num momento estreito. É imperfeito o teu jeito e o teu ser tão perfeito. De passar grande feito para feitio é defeito. A qualidade é mal vista como uma crista hoje em dia, mas na verdade a tal revista já conquista a maioria. Então são escolhas e opções, tu tiras e pões. Verdades trocadas por mentiras em versões. Ambições pintam sonhos que tu nem vês. Agarra a oportunidade, não deias a tua vez. Não sejas um português que não luta porque a p*** da vida assim te fez. É isso aí, tu não podes parar. Se tens um sonho, então luta para realizar. É isso aí, tu não podes parar. Se tens um sonho, então luta para realizar. Então, Daniel, como é que é? Está-se bem? Está-se bem, puto. Então, como é que isso vai? Então, já tens o terceiro verso pronto, meu. Está acabadinho. Ok, então vamos embora, meu. O volume, sinto a faixa que seduz. Eu sou o que eu consumo e aquilo que eu compus. Eu mando a dica distorcida e o beat traduz. Eu mando a verdade na velocidade da luz. E é no meu quarto que eu encaixo rimas instrumentais. Só com o rap é que eu relaxo com dicas e sons vocais. Às vezes fantasiando ser melhor um pouco mais. Esqueço realmente o quanto sou capaz. Eu tenho um sonho sem querer ser estrela ou cometa. Partir por uma carreira e escrever a dica certa. Eu sei que falta muito e estou longe da meta, mas sei que posso sonhar, porque sonhar faz parte da regra, da regra, da regra, da regra, da regra, da regra. Canal 1. Avisei para não esconderes nada. Até pensei que a noite passada fosse a prova que tinhas percebido que a mentira não tem sentido. Sei quem és e o que ainda podes ser. De um tempo para perceber o que existe entre nós é a força. outra vez passou-me ao lado. Sempre pensei que fosse um boato. Acreditei no amor fingido, mal disfarçado. Procuro e não te sinto. Meu amor, onde estás? Flor do quadro que pinto. Caminharei com vontade pela estrada do amor, à procura dos teus lábios, desejando o teu calor. Esperarei por ti, minha amora, encantada, repleta de perfume, só da madrugada. Esperarei por ti, minha amora, encantada, repleta de perfume, do sol da madrugada. Procuro e não te sinto. Meu amor, onde estás? Flor do quadro que pinto. Caminharei com vontade pela estrada do amor, à procura dos teus lábios, desejando o teu calor. Esperarei por ti, minha amora encantada, repleta de perfume, do sol da madrugada. Esperarei por ti, minha amora encantada, repleta de perfume, do sol da madrugada. Esperarei por ti, minha moura encantada, repleta de perfume, do sol da madrugada. Esperarei por ti, minha moura encantada, repleta de perfume, do sol da madrugada.